Charlie 6747 decolou os 41, controle 1935. Bom voo, perdão, 198. Bom voo e boa noite. 198, muito boa noite. O Chanel 6313 na escuta para cópia. 747, vai cruzando 1800 pés, poderia voar direto Leda? Objeto 6747, contato radar na decolagem. Voo em Leda após o Leda de Deve, submantém nível 3400. Voando direto Leda, e subir para o 340, objeto 6747. 0, conta aí. Sinto autorizado 360 Guarulhos, via 50, decolada 10, direita na saída da El, Leda e Deve. 5171 no transponder e o controle 198. Correto, chame piloto para o puxa acionamento ao Chané 63 no 3. 63 no 3. Oi, Salvador, bom, boa noite ao Rio 5972, curvando à esquerda, estabilizado o localizador. Lá já com o campo à vista, uma milha de cima, baixar travado. Boa noite, 5972 avistado, livre pouso na 10, o vento 100 graus, 14 nós, que negar agora 1015, atualizado pouso na 10. 7015, sede do vento, livre pouso, correu 5972. Cinco confirma indicada. No momento, estava indicada de 212. Sim. Acionamento, aguardando o instante para a cópia. Está no pátio de autoridade? Pátio militar, ok. QNH 1014, livre acionamento, aguarde para a cópia. O Rio 5972, informa o QNH agora 1014, novamente. Ok, 1014, livro pose, correu sem com a intensidade, por gentileza. Intensidade 14 nós, uma centena com 14 nós. Uma centena com 14 nós, obrigado. Total 9907 SN identificação, autorizado chegada bom, se vê se mantenha o nível, vê se mantenha 4000 pés. Correção 050, ajuste no 095. Trip total 9907. Para o 050 na boxe. 7107, autorizado para Natal, nível de voo 330 pela Upper Zulu 10. Decola da 10, com curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder 5067, controle 1980, conta aí. 5 foi pelo da presente. Sim, a gente tampou de peso. Qual que é a descida e conseguimos manter 240 indicado até a posição, até Duna? Por favor, 240 nós, até Duna. Sim, 5 9 quilo para o pátio 3. Confirma indicada. 2 50. Sim. Senhor, ele confirma apenas um nível autorizado pelo 35. Desce para 4 mil pés. Confirme, vai iniciar a descida no momento? Agora mesmo, 4 mil, proa de selo. Ajuste na 0 no 5, 55 no 5. Selo 55. Webjet 6747, submantém o nível 340, chave centro Recife no 25 decimal 1, no alterno no 33 decimal 25. É, pode confirmar para o Webjet 6747? Chame centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. Ativa 251-3325, Webjet 6747. Muito boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom serviço. Tem condições de voar Duna? Afirmativo, na proa de Duna, 5595. Ciente. Estabilizou, só 3305. Só 3305, passando Duna, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 95. 7895, com a torre, só 3305. Torre Salvador, boa noite, dá 3305 estabilizado. 305, boa noite, cheque o trem, o vento 100 graus, uma dúzia de nós, livre pouso na 10, que negar 1015. Autorizado pouso na 10, baixado e travado no 015, então 305. Salvador, boa noite, é o Pastor 20. Força Aérea 2717, está livre o táxi, chame para ingresso na 10. Para o em acionamento, Oxanero 63 no 3, no portão 01. Autorizado, chame táxi, que negar no 0 no 5, Oxanero 63 no 3. Chamarei para o táxi. Boa noite, é o 604 da Gol, tá na 29. Foro 604, boa noite, aguarde um minuto, cópia 370, Fortaleza. Consegue adiantar aquela saída pro seu amigo? Claro, Momo Frote a saída. Qual? Momo Transição Frote. Momo Frote, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Pastor 20. Pastor 20, boa noite, aguarde um instante para a cópia 270 Recife. Vem aguardando cópia, o Pastor 20. 717, mantém a posição no hotel, aguardando para o ingresso na pista. 209. Desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado LS que se rida pista no 0, reporte estabilizado. 2015, reportar estabilizado, 595. Total 9907, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. 4000 no 095. No 7, após o TAM na sua frente, ingresse na pista, taxi sobre a pista, reporte alinhado pronto na cabeceira, agilizando na medida do possível. Voltou 3305 no solo 54, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette pro portão 05, o OTAN 3305. O Gol no 604, copia? Tá pronto. É, Gol no 604, autorizado para Fortaleza, nível de voo 370 pela APA Zulu 19. Decola da 10, curva à esquerda, sai, subida Momo, transição Frote. O transponder é o 5157 e o controle em 1980, contexto. 370, peso 19, decola com a esquerda da Momo Frote. 5157 transponder, 198 é o controle, esse é o bom no 604. Vai correto no 604, chame pronto para o pushback e acionamento no portão 9. Daqui a pouquinho, muito obrigado. Oi, Salvador, foi o bom. Pioneiro 1-2, aguarde um segundo para a cópia, número 2, ok? O Pastor 2-0, na escuta para a cópia. Pastor 2-0, autorizado para Recife, nível 270, pela Aper Whisky 5-8. Recola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5026, o controle em 19-8, cotejo. Pastor 2-0, autorizado Recife 270, no Ford Whisky 5-8, decola da 10 com curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, vai usar o transponder 5026, chama o controle 19-8. Correto, Pastor 2-0, chame para acionamento. Chamará 2-0. Pioneiro 1-2, copia? Firmo. Autorizado Pioneiro 1-2 para o Rio de Janeiro, Galeão, nível de voo 260, pela Aper Whisky, perdão, Aper November 857 até Seguro, Aper Zulu 1-6 até Gruff, Aper Zulu 1-4 até Toquim, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bidev. O transponder é 5166, controle em 19-8, cotejo. Correto, chama para acionamento. Camarada, Pioneiro 27 no 7, livre decolagem da 10, o vento é uma centena com uma dúzia de nós. Salvador, o azul 429, pushback em acionamento, posição 8. Autorizado o azul com a 209, chama para o táxi. Autorizado essa táxi, o 4209. 5895, complete a aproximação e chame a torre no 8895. 1895, muito obrigado e uma boa noite. Muito grato pela colaboração, boa noite. Boa noite, obrigado. 907, desce para 2000 pés, o ajuste na 095, autorizado em LS e da piscina 0, reparto estabilizado. Para 2000, reparto estabilizado na LS. 797. Para o táxi, vou chamar 6313 com 171 a bordo, 4 horas, alternando galeão. Liga à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Chama ali, ponto de espera pronto, 6313. Oi, Salvador, boa noite, 3555, passo o externo. Boa noite, 3555 no 5, cheque o trem, vento é 100 graus, 12 de nós, livre pouso na 10, com ajuste 1015. Centro livre pouso, pista 10, 5515, confirme apenas o vento novamente. O vento, uma centena de graus com 12 de nós. Centro livre pouso, pista 10, 5515. Sério 2797, Voijamo da presente. Confirme? Voijamo, 2797. Voijamo da presente, O Xanem 63 no 3, após o ATR da Trip, a linha mantém preparados para a decolagem, tão logo autorizado. Após o ATR, a linha mantém o Xanem 63. Para o táxi azul 4209, 106 a bordo, 2 horas e 45, alterno galeão. 106, 12h45, galeão, está livre o táxi. Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Táxi livre, Juliette Alfa, ponto de espera, 10, torre, nessa mesma frequência. Chama para o próximo passo, 209. Tripe 5555 no solo ao 01, libere a direita, prossiga Alfa e Kilo para o pátio 3, agilizando na medida do possível. Para a direita aqui vai até o Alfa para o pátio 3, Tripe 5555. Isso aí, Alfa e Kilo, atento ao balizador lá no pátio 3 e não tem aqui a posição lá no pátio, ok? Alfa e Kilo vai ficar atento ao balizador no pátio 3, Tripe 5555, já livrou aqui, tá? Ok, boa noite. Ótimo trabalho. 2 Salvador, voo 604, portão 9 para o Fuxa. Autorizado, chame táxi, o 604. Mandava táxi, 604. Fuxa 63 no 3, livre decolagem da 10, o vento 1110 graus, 1 12 de nós. Iniciando, o Xanel 63, 1-3. 895, boa noite, bom voo. Grato. Total 9907 na final, baixada. Total Natal, boa noite, aguarde pista livre para o pouso, tem um Avianca correndo agora. Entra na sua escuta. 265-2545-0277. Voo 9075, aceno identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. Chegada Bonf, 4.000 pés, 1.0, 1.5, voo 9075. M3 no 3, decolou de Salvador ao 03, controle o aguardo em 19.8, bom voo e boa noite. Controle 19.8, obrigado, bom trabalho. Oi, o Pastor 20, pronto para a meta. Salvador, muito. Controle Salvador, muito boa noite. O Janeiro 6313 decolou na sua escuta, quando possível pro ADB-DEV. O Janeiro 6313, contato radar na decolagem, voe para a Leda após Leda de DEV e mantém o nível 360. 360, Leda e após Leda BDEV, Oceaner 6303. Combatiu, pode tentar para direcionamento, a gente está no 15, está todo já. Qual é o controle? Altan 3178, podemos prosseguir aqui, né? 3178, descer para 2.000 pés do ajuste no 0 no 5, autorizado elétrico de rede da pista no 0, reparto estabilizado. Descendo para 2.000 com 1.015. Vai reportar estabilizado na X-Ray da pista 10, na 3178. Corre, Salvador, 4209, quanto pega o 1.0, pronto. 4209, após o 2.7 na final do 1.0, a linha mantém preparado para decolar, estão logo atualizados. Gente, pode passar de nave na final, autorizado alinhar e manter na 1.0, no 4.2, já está. Então 3305, aguarde 330 Recife. 330 Recife, teria a saída prevista? Suca Caju a saída. Suca Caju, grato. 2 Salvador, voo no 604, 169 a bordo, 3 doses, 41 minutos de autonomia, alternando Recife, instrução táxi. 304, livre táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Juliette Alfa, mala pronta para decolagem no 604. Pastor 20, acionado, pronto para o táxi. Livre o táxi, chama para ingresso na 10. Chama para o cruzamento da 10, Pastor 20. Chamará para o cruzamento da 10, o Pastor 20. O total 9907 no solo ao 06. Livre a pista direita, prossiga na Alfa e Kilo, posição 612 do Pátio 3. Radial 200, por 75 milhas e após Eudes, o Chanel 6313. 10 do vento, 1-0 graus, 1 dúzia de nós. Coragem de 1 0, 4-2. Pioneiro no 2, vai seguir o Pastor 20 aí também, o Brasília, chamar como número 2 na hotel para o cruzamento da 1028. Papel para o cruzamento, Pastor 20. Pastor 20, está ali no cruzamento. Após prossiga na Alfa, chama no ponto espera para decolagem. Livre o cruzamento, prossegue na Alfa, chama no ponto espera, Pastor 20. O azul 4209 decolou aos 08. Chama o controle em 198, bom voo, boa noite. Senhor também, uma muito boa noite, senhor. 4209198 com controle. Voo no 604, ponto espera, 209, transfere. Azul 4209, contato radar na decolagem, voe Leda após Leda Bridge, subi mantém o nível 360. Leda, Leda Bridge, 2360, confirma, senhor, pro 4209? 360. Obrigado, Leda, direita, após 3000. Direita, Leda, Leda Bridge, obrigado. Centro 3178, passando Duna no momento, complete aproximação e chame a torre, 98.95. Torre 1895 da 3178, boa noite. Boa noite. Este é a NEM 224, desce para 3000 pés, o ajuste na 095, autorizado LS que se rida pista na 0, reporte estabilizado. 3000 pés, reporte alertado, autorizado procedimento, confirmando, autorizado 2000 pés? 2000 pés, 6224. 2000, obrigado. Estou aguardando aqui o Força Aérea cruzar, pode ser autorizado para decolar. Sim, primeiro do 4. Cruzou, pioneiro do 2. O Gol no 604, está livre decolagem da 10, vento 100 graus, 99. Autorizado a decolagem 10, Gol no 604. Funcionário 6313, está mantendo a radial 200. Ciente, aguarde transferência de comunicações. 8, aguarde pista livre, tem um gol, eu iniciando a rolagem agora. Guardar a pista 10 livre, na 3178. Linha 3 submantém o nível 360, chame agora centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 25, 1, confirma a secundária? 133, decimal 25. 3325, subindo para o 360, chama o centro Recife, chame 63, 13. Salvador, aos 1-1, controle 19-8, bom voo e boa noite. Boa noite, gol no 604. Controle Salvador, gol no 604, saída Momo. Gol no 604, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém nível 370. Saída Momo 670, gol no 604. No 604, voe algo da presente. Algo da presente.